Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão do senhor devido a ruídos externos. Pessoal, mais uma vez estou trazendo para vocês um conteúdo do Brasil Paralelo. Dessa vez é sobre o México. Suprema Corte do México descriminaliza o aborto em todo o país. Adivinha quem é que ficou tristinho com isso? Os conservadores. Eles deveriam estar felizes com isso. Por quê? A população do México vai diminuir. Quanto menos mexicanos tiverem, menos eles vão cruzar a fronteira, irão para os Estados Unidos, irão fazer bebês âncoras, que irão ganhar cidadania, que irão votar por mais políticos democratas, por mais esquerdismo. Irão usufruir do bem-estar social, do food stamps. Eles deveriam estar felizes que os mexicanos aprovaram o aborto, porque agora a gente vai eliminar um povo indesejável do mundo. Serão menos traficantes produzindo fentanil para entupir o americano. É só vantagem. Mas na cabeça do conservador, que quer preservar até a vida dos inimigos dele, eles não conseguem ver isso, pessoal. O problema do conservador, do conservador liberal, cristão, é isso, é a sua virtuosidade, a sua moralidade. Ele quer ser moral contra inimigos imorais. Os próprios mexicanos que moram nos Estados Unidos, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, mais de 60% deles votam nos democratas. Eu vejo muitos conservadores falando: olha o estado da Califórnia, o estado da Califórnia virou uma cracolândia a céu aberto. Sim. Quem é que a maioria do eleitorado da Califórnia, pessoal? Hispânicos, mexicanos. A Califórnia não era assim, pessoal. A Califórnia é um lugar bom para se viver. Quando a população caucasiana, europeia, euro-americana era a maioria da população na Califórnia. Agora a maioria da população é o quê? As pseudos minorias. Hispânicos, asiáticos, POCs. Mude a demografia e você muda a qualidade de vida. A Califórnia é um reflexo da nova demografia que se tornou a maioria. E tudo isso, pessoal, aconteceu não foi por causa da esquerda. Foi por causa de quem? Dos próprios conservadores. Quem foi, pessoal, o acho que é quadrigésimo presidente dos Estados Unidos? Quem foi? Ronald Reagan. Ronald Reagan é o quê? É um político conservador, não é? Quem foi, pessoal, o político que destruiu a lei Johnson-Reed? A lei Johnson e Reed era a lei que controlava a imigração dos Estados Unidos, tanto ilegal quanto legal. Se você entrasse nos Estados Unidos ilegal, você era preso. E depois você era mandado de volta para o seu país de origem. E também controlava a imigração legal, que significava só podia imigrar para os Estados Unidos se você comprovasse que você era descendente de europeu. Italiano, irlandês, inglês, escocês, alemão, norueguês, dinamarquês, sueco, finlandês, russo, polonês. Você tinha que provar a sua descendência europeia. Porque os Estados Unidos, quem criou os Estados Unidos? A população europeia, os eurodescendentes, os povos originários dos povos proto-indo-europeus, que é o europeu moderno. Quando o Ronald Reagan chegou no poder, que foi o conservador, né? O que ele fez? Criou a lei da anistia, o que significa não era mais crime imigrantes ilegais entrarem ilegalmente para os Estados Unidos. Eles podiam entrar, e não só isso. Se eles tivessem filhos, seus filhos ganhariam cidadania. Isso gerou o quê? O fenômeno dos Dreamers. Então, quem destruiu os Estados Unidos foi os próprios conservadores. E eles culpam a esquerda, os socialistas, pelos problemas que eles mesmos criaram, por causa da sua moralidade. Tudo isso começou por causa de um político conservador de merda que tava louco para botar o pipi dele na buceta mexicana, na buceta de uma chicana. É isso. Tudo começou porque um conservador queria gozar numa chicana. Olha a merda que deu. Olha a merda que deu. O Ronald Reagan, pessoal, foi o último presidente. Foi o último presidente a ser eleito majoritariamente na Califórnia. Republicano. Depois disso, 90% de todos os votos vão para os democratas na candidatura à presidência, para governo, para prefeitura. Só democrata. O Ronald Reagan disse a frase que o Ben Shapiro diz hoje, né? Não importa a raça, O que importa é a cultura. Só que o Kant conservador esquece que a cultura e os valores estão lastreados na própria raça. Mude a demografia da sua cidade, do seu país, e você muda a qualidade de vida. Olha o que está acontecendo com a França. Olha o que está acontecendo com a Suécia. Um exemplo da Suécia, Malmo, a capital do estupro do Ocidente, tem maior taxa de estupro do Ocidente, superando a África do Sul. Uma cidade tem mais estupro que toda a porra da África do Sul. Porque os conservadores de lá na época, que controlaram a Suécia, criaram a lei da anistia, deixando um monte de imigrante ilegal entrar. E hoje eles culpam os esquerdistas pela merda que eles mesmos criaram, por causa da sua moralidade cristã, de querer salvar e abraçar todo mundo. Quando tem certas pessoas, pessoal, que não merecem ser abraçadas e muito menos ajudadas. Agora o país está sangrando e pessoas estão sofrendo. Pesquisa aí, pessoal, o caso da Luna, que eu vou deixar o link aí na descrição. O triste ocorrido com a Luna. Os Estados Unidos é a mesma coisa, pessoal. É Arizona, Texas, todos esses estados estão se tornando estados democratas. O Texas está ficando azul. Antes era um estado totalmente vermelho. Hoje é um estado azul, um estado democrata. Por quê? Por causa da imigração em massa ilegal de mexicanos, devido a uma lei filha da puta criada por um conservador chamado Ronald Reagan, chamada de anistia imigratória, que parou de punir imigrantes ilegais. Por isso que o Trump, na última eleição em 2020, ele perdeu a eleição, porque ele não cumpriu a promessa dele. Ele começou dizendo que ia barrar os imigrantes ilegais. E barrou, só que depois ele veio com um papo. Precisamos de migrantes legais. É o americano, não, não, não, não, não. É para barrar imigrantes ilegais, ilegais, e começar a trazer para os Estados Unidos apenas imigrantes europeus, eurodescendentes, proto-indo-europeus. E o Trump cucou. Aí o que a população branca fez? Tudo bem, se você não vai resolver nosso problema, nós vamos resolver nossos problemas por nós mesmos. Não votaram no Trump. O Trump perdeu 5 milhões de votos masculinos. 5 milhões de homens brancos não foram votar no Trump. E o Trump perdeu as eleições. Você cucou e a gente chutou, te chutou. Então, os conservadores, eles têm que bater palmas, têm que comemorar. Eu tava num grupo lá da America First, que é do Red Elephant Vincent James, no Telegram, e todo mundo comemorando que o México liberou o aborto. Todo mundo comemorando, falando, é isso aí mesmo. Tem que diminuir essa população de algum jeito, cara. Não dá, eles estão ferrando com o nosso país, estão entupindo nosso país com droga, com crime, com gangues. Olha o MS-13, MS-13. É a maior gangue mexicana dos Estados Unidos. Olha o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. Por que o conservador fica tão putinho porque foi liberado o aborto no México? E tá prestes a liberar o aborto aqui no Brasil também, hein? Já tá entrando no STF essa pauta. Porque o conservador sabe que até a mulher conservadora aborta. O conservador sabe que a mulher conservadora aborta, que a mulher conservadora é abortista. Inclusive, eu vou trazer em breve aqui no canal um conteúdo sobre a Lauren Sanner, tá? Já tá gravado, só falta editar. Já faz uns 2 meses que eu gravei esse conteúdo, só não editei ainda. O conservador sabe que a mulher conservadia, ela aborta. A mulher conservadia, ela não quer ficar em casa cuidando dos filhinhos. Ela quer ser carreirista também. Igual a feminista. O conservador deveria estar contente com a legalização do aborto, não só no México, mas no Brasil também o aborto ser legalizado. Porque quem é que vai abortar? Não é a esquerdista? Não é a mulher de esquerda que é feminista? Que o conservador fala, a mulher de direita não é feminista, segundo o conservador. Se ela não é feminista, a mulher de direita é feminina e cristã, ela não vai abortar, não é? Então deveria ser algo positivo. Já que vocês terão filhos, a mulher esquerdista feminista não terá filhos, então ela irá abortar, isso irá diminuir o eleitorado da esquerda, e só a direita terá eleitorado, só a direita terá a base eleitoral. Então vocês irão poder eleger todos os prefeitos, governadores e presidentes no futuro. Vocês terão seu paraíso, Tretcom. Mas por que a direita está assim? Porque a direita sabe, os homens da direita sabem que conservadora também aborta. Conservadora também aborta, tá? Elas são as que mais abortam. Porque não existe essa de mulher conservadora. Todas elas são feministas, porque faz parte do imperativo biológico. A única mulher que pode não ser feminista, talvez é a mulher trans. Porque a mulher trans não tem cromossomo XX, então ela não tem o imperativo biológico feminino de conseguir o máximo de privilégios e benefícios possíveis com o mínimo de esforço e responsabilidade possível. Mas a direita sabe o quê? A sua mulher vai ser carreirista, a mulher direita será carreirista, ela vai deixar o filho na creche, vai deixar o filho na escola particular e não vai educar os próprios filhos, deixando a mulher de esquerda feminista, abortista, educando e doutrinando os filhos deles. E depois o filho do conservador vai virar um traveco, vai virar viadinho, vai virar drag queen. E a filha do conservador vai estar lá, trabalhando pro Greg Lansky, fazendo cast no Blacked. É isso. É disso que o conservador tá com medo. Porque o conservador sabe que a conservadora também aborta. A conservadora também é abortista. E o conservador, pessoal, coloca isso na cabeça de vocês. Não conserva nada. Conservador não conserva nada. O conservador de hoje foi o liberal de 10 anos atrás. Não tem diferença. Tudo que a esquerda defendia há 10 anos atrás e a direita era contra, hoje a direita defende as pautas da esquerda. A direita também odeia homens igual a esquerda. Odeia o MGTOW, odeia a Red Pill. Então assim, o conservador não conserva nada. O conservador não conserva civilizações. O conservador, pelo contrário, ele destrói civilizações. Olha aí o estado que está a Califórnia. O estado que está o Texas, o Arizona, o Novo México. Quem é a maioria demográfica nesses estados? A população mexicana. Os bebês âncoras das mulheres mexicanas. Que vão para os Estados Unidos para conseguir bem-estar social. Food stamps, welfare state. E o conservador está com pena. Está com pena dos bebês que vão destruir ele no futuro. Você não pode sentir piedade dos seus inimigos. Não importa se seus inimigos são crianças. Eles são inimigos, porque eles são filhos dos seus inimigos. E seus inimigos vão doutrinar os próprios filhos para destruir você, para destruir sua família, para destruir seu país. Então, o conservador, ele é escravo da sua própria moralidade. É uma patologia cristã do amor ao próximo, da tolerância. Por isso que o cristianismo ocidental, ele é totalmente subversivo. O cristianismo ocidental é tolerante, e a gente sabe que a tolerância é a virtude dos fracos. O cristianismo no ocidente é uma arma para emascular homens e criar cordeirinhos. Olha como é o cristianismo na Rússia, o cristianismo da igreja ortodoxa. Uma vez eu estava vendo um vídeo sobre igreja ortodoxa na Rússia, e estava lá o patriarca da igreja de Moscou dando um super discurso para um monte de homens. E ele disse assim, ó: aqui nessa igreja não aceitamos cordeirinhos. Não queremos um bando de cordeirinhos. Eu quero uma alcateia de lobos. Lobos ferozes e sanguinários. Lobos que se tornem guerreiros e formem o exército de Cristo contra o Ocidente e seu exército de gays. A gente nunca vai ver no Ocidente. A gente nunca vai ver esses conservadores ocidentais dizer isso. Porque isso é politicamente incorreto. E o conservador ocidental, ele quer aceitação social. Ele vive de aceitação social. Então você não é conservador. Você é um cuck conservador. Você é um cuck.